meu pão para a vida, para o bem do campo, que nasce da terra, depois morrerá. Assim que será também nossas vidas, que parte com Cristo para não mais voltar. Está plantada juntinho de Deus, onde eu vou morar. Parentes, amigos, aceitam o convite, despreze este mundo e vamos transformar. Que pode perdoar o vil pecador.